Traz mais uma pra mim, garçom. É hoje que eu encho a cara. Alguém me segure pra eu não beber. Eu podia ter te dado flor.